Adeus, ó Serra da Lapa, adeus que te vou deixar. Ó minha terra, ó minha enxada, não faço gosto em voltar. Companheiros de aventura, vinde comigo viajar. A noite é negra, a vida é dura, não faço gosto em voltar. Dou-te o meu lenço bordado quando de ti me apartar. Eu quero ir ao outro lado, não faço gosto em voltar. O meu dinheiro contado é para quem me levar. O meu caminho está traçado, não faço gosto em voltar. Oirar a terra insegura, fugir da serra e do mar. Meus companheiros de aventura, tudo farei para salvar. Adeus, ó Sintra, bela terra, adeus, vamos vos deixar. A vossa terra e vossa amada, fazemos gosto em voltar. Fazemos gosto em voltar.